Eu quero Deus nos meus negócios. Ele é a luz, Ele é poderoso, e Ele me levará a prosperar em todas as coisas, para a glória do Seu nome. Existe algo acontecendo no mundo da administração empresarial, no mundo das pesquisas, no mundo da ciência, fruto do mover de Deus, que está levando as pessoas em todo o mundo de volta à verdade. Os homens estão buscando os valores eternos para construir solidamente, estão buscando o padrão dos atributos invisíveis de Deus. O reino de Cristo está sendo implantado na sociedade de uma forma ousada, irreversível e frutífera. Você não ficará de fora. Toda ideia, projeto, toda empresa, negócio, empreendimento que quiser prosperar neste século terá que estar nos moldes do padrão bíblico que visa abençoar vidas. Neste tempo que vamos passar juntos, eu ministrarei a você os fundamentos cristãos para um negócio à luz de Deus. A aplicação dos princípios imutáveis de Deus para os seus negócios, sua vida profissional, sua vida familiar, trará frutos imediatos e permanentes. Não se trata de uma estratégia humana, de mais uma fórmula de consultoria, mas do poder de Deus que está completamente interessado em te abençoar. Por este motivo, este CD está nas suas mãos e Deus te levou a parar para ouvi-lo neste momento. Preste atenção em algumas orientações muito importantes. Não escute este estudo se você não puder dar uma atenção de qualidade. Em todo tempo, tenha seu coração e mente voltados para ser ministrado por Deus. Os fundamentos divinos entrarão no seu coração e moldarão uma nova forma de pensar. Pensar pela fé, dependendo de Deus, o poderoso Senhor, que cuida de todas as coisas do universo. Mesmo que você escute algumas partes em determinados momentos, sempre reserve uma hora inteira para estar sozinho em algum lugar, sem interrupções. E muito importante, que você deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Enquanto você recebe as palavras desse ensino que eu compartilho com você, o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração. Eu não tenho a menor dúvida. Se você está me ouvindo, é porque Deus já está atuando em seu favor.